Lima do Comércio. Tá com a gente, Alanhara. E ela vai se vingar agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Eita, só na manha ali, ó. Vai no caqueado. Ele e o Batistão ali, bebê. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais rico. E o nosso grande amigo empresário, Leivison, tá aí com a gente também, né, meu irmão? Meu rebolo. De boa, de boa. É a nossa família TV. Te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, te taco, taco. Mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu sou mais. Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Ellison. O jogo virou, como esse mundo gira, como esse mundo mudou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. E a galera do Cabaré da G. O jogo virou, junto com o MC. Vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis, diviseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meus DJs. Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. É o beat! Eu vou me apresentar. Bora, beat! Ele também vai falar. Com esse ele é certinho. Tem que ficar. Será, rapaz? Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas. administrando o camarote. Pode crer, Rubinho. Duvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontramos na cama. Showman. Em uma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito, você é o meu par perfeito, oh, oh, oh. Você é o meu par perfeito, oh, oh, oh, oh. E chama no batidão. Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Cheguei em balsa. Felipe cobiçado, rapaz. Ele tá, parece que era a galera de TV, né, meu irmão? Filmando tudo, registrando tudo. Bora pra cima, Felipe cobiçado. Esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Chama, chama, chama, chama. Chama o chover. Alô, DJ Ellison. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Quer esquecer tua irmã? Toma, toma, toma. Fala quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai puxando! Vai fogo, fogo! Garçom de Milson, chega junto aqui rapidinho. Alô, meu garçom de Milson. Bora, papai. É o traficante, né? Tu gosta? Olha, rapaz. É, os amiguinhos que brota de BD. Se não tiver de glória, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meu, eu tô com medo, vai. Os baldes de vista, a galera quer! É, os amiguinhos que brota de BT. Se não tiver de gorda, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, eu tô com medo, várias quebra. E ela vai, tá demais. Não me queria e agora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando o dragão passa de meiota. pesado, pega pesado, pega pesado, pega, pega, pega, pega. E ame quando não merecer. Assim, assim, assim, assim, assim, vai. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Essa aqui especialmente pro meu parceiro DJ Felipe Comissário. Tentei, não deu pra esquecer o beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo Mega Robinson. Eu quero ficar com você. É o DJ Alice e você, bebê. Mini Story, a melhor loja de Capanema. E tá fechado o gachão, bebê. Vem dançar comigo. Você tem namorado, fica do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, faz isso. Verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto se veja, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pode estar desfaqueiro, meu amigo Paulo. Estamos juntos misturados. Pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo. Cheguei, Felipe Comissado. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Eu ainda vou ter aquele microfone de, sem fio, de mão, tipo o teu cordão de ouro. Tudo que a gente já fez foi pouco. Olha o Anderson da R.A. Boutique, Duque Gold. Esse cara é nosso. E aí, Felipe? Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir. Bellison, antes de mais nada, quero parabenizar pelo sucesso de hoje aqui nessa quarta-feira muito gostosa. No Ibiza, para muitos DJs, aquele dia de resenha, aquele dia de curtir, se divertir. E viemos, nada mais, nada menos, de curtir o showman do Pará. E claro, é uma honra muito grande ver você dando aquele show de sucesso, aquele show de muita experiência, daquele talento, receber os amigos, parceiros. E por sinal, aqui com a gente, o nosso amigo Rogerinho da Bros, o meu parceiro Faraó Cristian Brito, galera do Rock Doido tá ali, junto com o nosso empresário Anderson R.A. Boutique, DJ Mascote, muita gente, DJ Twiraboy, galera de Marituba, aí, galera do Amará, tá aí com a gente, Batistão, galera da TF, Bruninho, o meu parceiro Felipe do Rock, muita gente que pouco tempo daquele amplexo, Bismarck Almeida, Rodrigo Menezes, Dudu Bene, galera do setor lá do Jurunas, Elisson, e mete aquela música top, a galera curte, vai, vai, aquela, mano. Alô, DJ Ellison, solta som. Pra que dar minuto? Aí, garoto! Passou aquele filme, Ellison. Na minha caminhada lá pela beiradinha, você chegou pra curtir o cobiçado. E você deu aquele amplexo. E hoje eu fico feliz de estar aqui do seu lado, dando aquele alô, viu, mano? Como você te falou, respeito vem de berço. E eu tenho um carinho imenso por você, viu, mano? Falou, por que ter respeito? Porque você é o showman do Pará, mano! Falou, Patrick Lobo! Luiz! Sabe quem tá aí também com a gente, Ellison? O meu parceiro Alan Vito! E o Dudu Benio do Pix! Chamei logo os amigos e chamou as amigas. O homem do controle é o Alan Vito, é? Pelo amor de Deus! Aí foi só um stories, e hoje o story é por conta do Endo, que é aniversário dele! Alô, Índio! Um abraço do cobiçado do Pará pra você, viu, garotinho? E as Paniquete estão aí com a gente. Benassuli também tá no circuito. Galera bacana aí com a gente. Abraço muito carinho pra vocês, viu? Bora, Alisson! Detona som! E Alisson, o curso que o Alan Vitor fez de som foi justamente com o seu professor Duda, ouviu? O cara fica baixando o som, meu irmão, tu é doido, é? Dali, Alisson! Alisson, eu queria aproveitar um momento e dar um abraço muito carinho ao nosso amigo Sérgio da CL, velho meu parceiro Ian da CL, os caras aqui. Praticamente, eu posso dizer, o nosso cabo eleitoral e o nosso vereador do Bengola, viu? É, papai. Um abraço meu parceiro Urico, também da série, toda a galera. Um abraço, Sérgio. Alô, Ian. Bora, garoto! Avisa aí que eu acertei de novo. Vai, safado. E nosso amigo Luciano e a sua esposa Ianca Lopes está com a gente. Um abraço, hein? Pra quem era só Nenê da Didas, Nara Santos. Alô, Paulinho da mídia! Na minha cama, tu tá falando que me ama, me ama. Já mandei! Nosso amigo Faraó, Rogério da Bro, Luciano já foi. Só quer me amar no sigilo. Amanhã tem coletiva. Noite de farra pra dormir. Robinho Sam! E o balé, vem hoje. Só uma série o balé hoje, né? Diz que eu sou seu passatempo. Rogerinho maluco! Língua passa boca, eu passo a mão, eu passo a língua. Passa a língua, Robinho. E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, passa a boca. Quando é que é teu aniversário, hein, Felipe Gomesado? Quando é teu aniversário? E vou passar a vida. Vou te dar o microfone de presente. Vai, safadão! Vai, safadão! E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. E me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo. É tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. DJ Ellison! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tava me procurando. Só o comandante que não tava cantando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga o Xande dá atenção, meu amor. Manda logo, logo, DJ Ellison! Imagina o Marcelo Moreno com o Xande Avião. DJ Ellison! Na cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Sou seu esquema preferido. Ela despreza as baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. Bora, Alves! Ô, saudade do meu. Vai, Marília. Aí você conhece. Vai. DJ Ellison.

vai ter uma praia. Eu só penso em você. Eita, Rogerinho! Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Beija, beija, beija! Nessa época aí, o Dudu Bene, ele invadia o... o Porto de Marés e Canoa, papai, tipo Boto. Quando você passou, moleque é perigoso. Me deixou muito feliz, não pude imaginar. Ai, do chamei, se não mandasse aquele abraço, ele saia bufando. Algo diferente eu senti, quando você... Bora, Dudu! Logo eu percebi que querias me tocar. DJ Ellison. Escute, meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que... Para TF, perimetral, as com, hein, papai? É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz. Será que mente o teu olhar? Banda Harley. O bicho vai pegar. Solta, e assim, ó. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha. Você não tá aqui, não dá mais. minha gente. Valeu, família pop. Valeu, galera que curtiu hoje a quarta do Ibiza. A gente vai se encontrar por muitas vezes, sim. Só valeu! O show! Conta pra mim que eu te quero. E lembrando que sábado estaremos em Traquateua, lá em Santo Antônio do Tauá. Domingo no Clube Piscininha em Santa Isabel. Vem pro colo, bebê. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Ei, ei. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Somente gratidão, galera. Valeu mesmo. Todos vocês que vieram tirar um pouco do tempo de vocês para curtirem todas as atrações que realmente estiveram presentes aqui na quarta do Ibiza. Obrigado mesmo. Quarta-feira tem mais e todo mundo vai estar presente aqui na Ibiza. Beijo, gente. Que papai do céu acompanhe todos vocês da mesma forma que os trouxeram hoje aqui pro show na Ibiza. Beijo, galera! Fique com Deus! A gente vai ficando assim, ó! DJ Ellison! Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. DJ Ellison.